uma pintura. Com seu olhar a me tocar profundamente, me fez demente por sua ternura. Bela como a arte que me deixa mudo, sinto em toda parte, abalou meu mundo. Perfeição feita à mão, o que é arte, o que é você? A imagem mais bela que já pude ter, do ponto mais alto que já cheguei. Olhos brilhantes, traços magníficos, beleza invejável, essência que preciso. Bela como a arte que me deixa mudo, sinto em toda parte, abalou meu mundo. Perfeição feita à mão, o que é arte, o que é você? A imagem mais bela que já pude ter, do ponto mais alto que já cheguei. Bela como a arte que me deixa mudo, sinto em toda parte, abalou meu mundo. Olhos brilhantes, traços magníficos, beleza invejável, essência que preciso.